me casei com uma linda professora. O nome dela eu não digo não, senhor. Ela é magrinha, é baixinha, mas é linda. Pesa somente 40 quilos de amor. Eu sou valente, o meu nome é Topa Tudo. Sou conhecido como um cara brigador. Porém a minha mulherzinha me domina. Por ela sou apaixonado e sofredor. Eu já briguei com 30 homens no boteco. Bati em 12, pus o resto pra correr. Voltei pra casa com a panca de valente. Meu benzinho de repente começou a me dizer: onde é que você estava? Eu estava aí no boteco tomando umas e outras. Fiz uma briga, botei todo mundo pra correr. Não me interessa. Você pode ser bravo lá no boteco, mas aqui em casa quem manda sou eu. Está bom assim? Está certo, meu bem. Não quero saber de conversa. Cale essa boca, senão eu lhe sento a mão no focinho, entendeu? Está bem, querida. Vamos, fora daqui. Fora! Fora, já disse! Rua de uma vez, fora! Mas, meu bem... Nada de meu bem. Suma, já disse, rua! É, vou no boteco beber mais uma. Homem valente comigo não cava nada. Eu prego fogo e dou pancada pra valer. Pobre do cara que cruzar o meu caminho, ele não vê um novo dia amanhecer. Agora vou pra minha casa bem depressa. Meu amorzinho por mim vive a esperar. Vou abraçá-la e dizer-lhe com ternura: minha querida, vim aqui pra lhe beijar. Benzinho, cheguei. Onde é que você estava? Eu estava dando umas voltinhas aí pelas quebradas. Agora vim aqui pra lhe beijar, tá bom? Beijar coisa nenhuma! Suma daqui, vamos! Suma e não volte mais! Mas, Benzinho, eu sou um cara bravo, hein? Eu não quero saber se é bravo ou não! Desapareça de uma vez dessa casa! É, vou no boteco beber mais uma. Eu sou um cara bravo, mora!